Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Espero que o som esteja chegando bem aí, não só para vocês, mas para aqueles que estão ouvindo através da internet. E eu vou começar, antes de entrar propriamente no assunto da aula, vamos fazer umas observações gerais sobre a vida de estudos no Brasil. Ao longo de toda essa minha experiência de ensino, que já vai para mais de 20 anos, eu tenho observado que as condições mais elementares da vida intelectual continuam sendo desconhecidas no Brasil. Já eram desconhecidas 30 anos atrás e hoje mais ainda. O que aconteceu na história mental do país nos últimos 30 anos é uma tragédia da qual eu não encontro precedentes no mundo. Eu vejo, por exemplo, que hoje o Brasil é um país sem uma literatura própria. Você não existe mais a literatura brasileira. Ela simplesmente desapareceu. A literatura é sempre uma reflexão, é uma expressão reflexiva da experiência vivida pelo povo. E essa experiência tem que ser transfigurada em símbolos, tá certo? De modo que aquilo que aconteceu, vamos dizer, como impressão mais ou menos, às vezes passageira, às vezes quase inapreensível, seja fixado simbolicamente e possa ser então revivido por outras pessoas. É um processo bastante, bastante complexo, que depende sempre do estado da língua e depende de existir uma comunidade de pessoas mais ou menos preparadas com uma linguagem comum e uma sensibilidade comum, tá certo? Que daí possa ser diferenciada de acordo com a experiência individual de cada um. Nas últimas décadas, a condição básica para a existência de uma literatura, ela desapareceu completamente. Essa condição é que as inteligências individuais, as almas individuais, sejam estimuladas, ou pelo menos seja permitido que elas vivenciem a experiência comum e possam expressá-la. Acontece que a história do Brasil nos últimos 30 anos, ela foi, vamos dizer, cristalizada e petrificada numa versão oficial que se espalhou por toda a intelectualidade e que se impõe como verdade definitiva para já para duas ou três gerações de pessoas. Essa versão, então, é a versão oficial do partido governante no Brasil hoje. Quer dizer, a autoglorificação da esquerda, a história auto-vitimizante e lamurienta dos anos de chumbo, né? Tudo isso impregnou de tal maneira a imaginação da classe letrada no Brasil que não se pode pensar nada fora disso. Ora, não existe nada que sufoque mais a imaginação literária do que uma versão oficial transmitida uniformemente a todo o sistema de ensino, celebrada em editoriais e reportagens de jornal a toda hora, né, repetida pela televisão, pelo cinema e consagrada, enfim, vamos dizer, em leis que premiam com indenizações os supostos heróis dos anos 60 e 70. Tudo isso se tornou, vamos dizer, tão indiscutível que já não é possível. Quer dizer, essa é a história brasileira, esta é a experiência brasileira dos últimos 30 anos, tal como transmitida às novas gerações. Não existe nenhuma possibilidade de criação literária em cima disso. Por quê? Porque este filão já estava esgotado praticamente nos anos 60. Vamos dizer, nos anos 60, saíram, nos anos, em 67, salvo engano, saíram dois livros que já tinham compactamente toda esta visão de mundo que veio mais tarde a se consagrar como versão oficial da experiência brasileira. Esses dois livros eram um do Antônio Calado, que se chamava Quarupi, e o outro, o do Carlos Heitor Coni, chamado Pessach, A Travessia. Se você lê esses dois livros, você já vai ver antecipadamente toda a vivência que a intelectualidade de esquerda teve da existência nacional desde então. Nada, nada, nada foi acrescentado àquilo. Ou seja, a vivência ali era mais ou menos o seguinte: de uma geração de intelectuais que tinha grandes esperanças para o país e que foi repentinamente sufocada por um regime brutal, fascista, que lhes impediu a liberdade de expressão, etc, etc. Essa versão, em primeiro lugar, não corresponde à realidade. Quer dizer, os anos da ditadura foram anos de maior criatividade literária do que os anos da chamada Nova República. O que o Brasil continuou produzindo de literatura interessante e valiosa se prolongou mais ou menos até os anos 70 e 80. Quando chegou nos 80, foi justamente aí que estrangulou tudo. Isso quer dizer, não pode ter sido a ditadura que sufocou a inspiração literária, porque durante a ditadura essa inspiração ainda existia. Você vê, eu não sei, não tenho as datas exatamente na cabeça, mas eu vou tentar recompor algumas coisas que saíram de interessante. Eu lembro que na década de 70 saíram dois romances valiosos do Antônio Torres, eu creio que entre 72 e 76. O primeiro chamava Os Homens dos Pés Redondos, e o outro se chamava Essa Terra. Também por aquela época, onde eu creio que o último livro interessante aí do João Baldo Ribeiro saiu no começo dos anos 80, que foi Viva o Povo Brasileiro. E ainda no mesmo período, na década de 70, saíram os livros do José J. Veiga, o que chamava Sombras de Reis Barbudos, e o outro, eu me lembro bem de Sombras de Reis Barbudos, o outro não lembro mais. E o último rebento da criatividade literária brasileira foi em 1984, o livro do Ledo Ivo chamado A Morte do Brasil. Foi isto que saiu por aqueles anos, quer dizer, refletindo, vamos dizer, a experiência do próprio período já da ditadura. Primeiro refletindo diretamente, quer dizer, através do retrato mais ou menos realista dos acontecimentos, como se vê no Quarupi. Quarupi documenta o surgimento das guerrilhas entre os militantes da esquerda católica O livro do Coni, o Pessach, A Travessia, ele mostra como um jornalista mais ou menos apolítico, que no caso representa ele mesmo, é pego nas maras dos acontecimentos e acaba mais participando da guerrilha mais ou menos involuntariamente. Então, estas narrativas do começo, do surgimento da guerrilha, elas já expressam toda de uma vez toda a visão que a intelectualidade esquerdista teve do desenrolar dos acontecimentos nos 30 anos seguintes. Já está tudo ali, compactado ali. Nada, nada, nada, nada mais foi acrescentado. Vamos dizer que a única diferença que houve nos anos seguintes foi exatamente com esses romances que eu citei, do Antônio Torres, do Ledo Ivo e do João Baldo Ribeiro, uma passagem, vamos dizer, do retrato direto da circunstância política que havia no Quarupi e no Pessach, para, vamos dizer, um aprofundamento das repercussões da situação nas camadas mais profundas da psicologia individual, quer dizer, por meio de um retrato mais indireto. Isso foi tudo. Mas pode-se dizer que com o livro do Ledo Ivo, que se chama A Morte do Brasil, de 1984, o que morreu não foi o Brasil, foi a literatura brasileira. Aquilo foi, vamos dizer, esse filão, quer dizer, que é a literatura de autolamentação da intelectualidade, né, esquerdista supostamente esmagada pela ditadura, esse filão, vamos dizer, propiciou uma literatura florescente naqueles anos, até os anos 80, tá certo? E depois, justamente, quando veio a Nova República e a restauração da democracia, foi exatamente aí que a inspiração acabou. Então, isso quer dizer que uma diferença muito importante entre aquela época e hoje é que a ditadura militar não fez nenhum esforço para dirigir a cultura. A ditadura militar atuou de maneira bem repressiva em cima da esquerda armada, mas a esquerda desarmada continuou atuando, tá certo? Com bastante liberdade, havia vários jornais de esquerda circulando. A indústria do livro esquerdista floresceu como jamais. Quer dizer, o período da ditadura foi o período que mais se imprimiu livro esquerdista no Brasil. E, mais ainda, havia ajuda oficial às editoras de esquerda. O principal editor esquerdista, que era o Enio Silveira, ele, pouco antes de morrer, ele me contou que a editora dele, que é a Civilização Brasileira, só sobreviveu naqueles anos graças à ajuda do governo. Ele disse que quando a situação apertava, ele ia lá no Golbery soltava um dinheirinho. Mais ainda, se você vê os prêmios literários, as nomeações, as ocupações de cargos culturais, tal, tudo isso mostra que, naquele período, as figuras importantes das letras não apenas não eram perseguidas, mas eram protegidas. Não deixa de ser interessante ver que comparavam a gravidade real dos acontecimentos com a sua repercussão na mente dos intelectuais esquerdistas. Um caso que me chamou muito a atenção foi o do Otto Maria Carpo, porque numa série de cartas do Otto Maria Carpo que me foi entregue pelo seu amigo Pedro Trompovski, que eu ainda pretendo publicar um dia, né? Tanto o Carpo quanto a esposa dele, Helena, descreviam a vida deles como se estivesse revivendo a experiência do Terceiro Reich, quer dizer, com a casa cercada 24 horas por dia, né? Uma opressão terrível, quando nós sabemos que, de fato, nada disso aconteceu. A única coisa que houve com o Carpo, vamos dizer, ele foi indiciado num processo e o próprio promotor, tá certo? Pediu a suspensão do processo. Depois, vamos dizer, houve um interrogatório de 2 horas, ele foi mandado para casa e não aconteceu nada. O próprio promotor suspendeu o processo. Quer dizer, nada houve contra o Carpo. Mas os dois velhinhos, ele e a mulher dele, estavam em casa aterrorizados, imaginando que estavam revivendo ali o Terceiro Reich. Quer dizer, estavam dois malucos, evidentemente. O final da vida do Carpo é uma das coisas mais melancólicas que eu já vi. Eu mesmo, que vivia na atmosfera da intelectualidade esquerdista naquele tempo, eu tinha a impressão de estar vivendo no Terceiro Reich, mas quando hoje eu revejo o que aconteceu realmente, foi um quase nada. Quer dizer, o Brasil, ao longo dos 20 anos de ditadura, ele teve aproximadamente 2 mil presos políticos, no total, ao longo de 20 anos. E o que para um país de dimensões continentais é nada, porque Cuba tinha 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente naquela época, estavam 100 mil presos ao mesmo tempo, e eu estou falando de 2 mil pessoas que foram presas e soltas ao longo de 20 anos. Muitas vezes eram presas por algumas horas e soltas em seguida. E eu mesmo fiquei não oficialmente preso, mas detido no quartel da Polícia Militar por 6 horas, tá certo? E daí veio um sargento japonês, me fez lá 2 ou 3 perguntas, eu estava aterrorizado, né, achando que eu ia dali direto para o campo de concentração. O sujeito me fez 2 perguntas e mandou para casa, tá certo? Então, eu sei que para, vamos dizer, a imaginação esquerdista é muito interessante você retratar aquele período como sendo um período truculento, um período de perseguição assim, avassaladora, né? Mas é tudo imaginação e, sobretudo, é tudo mentira. As coisas não tiveram essas proporções realmente, tá certo? Você vendo os dois livros do Coni e do Calado, que saíram em 67, então são livros que não descrevem o período inteiro da ditadura, mas de certa maneira o antecipam, você vê ali o que, que a esquerda esperava. A esquerda esperava realmente uma espécie de terceiro Reich. Ela estava imaginando isto. Isto de fato não aconteceu. Quer dizer, vamos dizer, até 68, né, o número de prisões que houve foi ínfimo. Tá certo? Foi em 68, quando começa o negócio de terrorismo, é que o governo decide criar um aparato de segurança capaz de reagir àquilo. Então, de fato, ali começa para valer, vamos dizer, a censura à imprensa, as prisões, etc. Mas mesmo isso, dizer, somando tudo, para um país de dimensões continentais, que foi um quase nada. Né? Então, o que eu vejo é que o reflexo da época na imaginação esquerdista foi monstruosamente exagerado, foi histérico, na verdade, foi uma reação histérica, que eu explico em parte pelo como um desejo mais ou menos inconsciente de exagerar o retrato do perigo, tá certo? Para atenuar a imagem de covardia daqueles que no dia 31 de março saíram correndo, saíram fugindo, se escondendo tudo quanto é embaixada, sem que houvesse, na verdade, perigo nenhum, porque em 31 de março não foi dado nenhum tiro. O golpe foi inteiramente pacífico, mas não foi anunciado como tal no meio esquerdista. No meio esquerdista foi anunciado como se fosse uma nova noite de São Bartolomeu. Todos nós íamos morrer. Então nós temos aí dois fatores. Primeiro, que uma certa, vamos dizer que a repercussão da história daquele período na imagem, na imaginação esquerdista, acabou se cristalizando e foi consagrada como doutrina oficial, se espalhou por todos os livros didáticos, e não só se consagrou como versão oficial, mas como fundamento de leis que hoje indenizam as pessoas daquele período. Quer dizer, não só virou doutrina oficial, mas virou doutrina oficial altamente rentável para toda aquela gente, que hoje tem milhares de pessoas vivendo daquilo. Não é isso? Quer dizer, eu mesmo poderia talvez pedir indenização, porque, né, afinal de contas, fui interrogado por um sargento japonês, né? Minha mulher foi presa, tinha um processo pela lei de segurança e tal, nós mesmo podíamos estar vivendo dessa comedeira hoje. Mas então, em primeiro lugar, houve essa cristalização, vamos dizer, do imaginário esquerdista. Em segundo lugar, existe o fato de que esse imaginário não traduz a realidade, mas traduz, vamos dizer, uma ênfase fundada em motivos, vamos dizer, psicologicamente enganosos, quer dizer, no auto-engano de uma geração, né, que quis traçar uma imagem hipertrofiada dos perigos que a acossaram, tá certo? Para projetar uma imagem falsa de heroísmo. Na verdade, não existiu heroísmo nenhum na guerrilha, não vejo necessidade nenhuma de heroísmo para você esconder uma bomba no aeroporto, nem para você atirar nas pessoas pelas costas. Mas toda esta vamos dizer, esta motivação de pura propaganda, isso aí consolidou, vamos dizer, todo um imaginário. Esse imaginário, né, em seguida, se consagra como doutrina oficial e é repassado de uma maneira absolutamente, vamos dizer, invasiva e avassaladora, através de televisão, jornais, filmes, programas de ensino, etc, etc. Bom, de modo que, pensa bem, o que que um escritor brasileiro criado dentro dessa mentalidade pode escrever? Ele só pode repetir aquilo que já estava no livro do Calado e do Coni em 67. Ou seja, não é possível explorar em profundidade a verdadeira experiência brasileira desses anos. Isso quer dizer que foi o advento da nova república, tá certo? E a ascensão dos esquerdistas ao poder, e note bem que seria ridículo datar isso aí da vitória do PT. Porque quando vence o FHC, já é aquela intelectualidade esquerdista uspiana que chega ao poder, quer dizer, foi a USP que chegou ao poder ali. Então, justamente neste período, você saiu do ar? Eu estou vendo, mas... Ah, tivemos aqui a impressão que saiu do ar, mas parece que não. Então, é evidente que esta uniformização do imaginário e da uniformização da história nos últimos 30 ou 40 anos, ela seca totalmente a imaginação literária. Então, isso quer dizer que a literatura superior no Brasil simplesmente desapareceu. Os únicos fenômenos notáveis que aconteceram foram não dentro da esfera da ficção, mas da poesia. A poesia já não tem que ser esse reflexo quase que imediato da história, ela opera numa outra clave, tá certo? Mas as duas contribuições maiores à poesia brasileira vieram uma do exterior, que é do Bruno Tolentino, que viveu 30 anos na Inglaterra e era muito mais inglês do que brasileiro, tá certo? Quer dizer, está muito mais impregnado da influência cultural anglo-saxônica do que da brasileira. E por outro lado, o Alberto da Cunha Mello, que é um tipo totalmente isolado, né, na província, que jamais foi falado em São Paulo, no Rio de Janeiro, a não ser através do próprio Bruno Tolentino, que o descobriu e o tirou do anonimato, e que é um sujeito que não vejo como vinculá-lo a nenhuma corrente ou tradição da cultura brasileira. É um fenômeno totalmente isolado. Foi isso que aconteceu. A arte do romance simplesmente morreu, né? Ainda existe gente que menciona o livro do Fausto Wolff, A Mão Esquerda, que ainda saiu em 1994. Eu não li este livro. O Carlos Heitor Coni fala muito bem do livro, mas teria sido, vamos dizer, uma espécie de canto de cisne, e a exceção confirma a regra. Quer dizer, um livro, um romance notável que saísse num período de 30 anos, bom, é a prova de que a coisa está mal parada, né? Se bem que eu não acredito muito nos elogios que o Coni faz ao Fausto Wolff, porque o Fausto Wolff é notoriamente um plagiário, um vigarista, então não é um sujeito para a gente levar muito a sério. Se bem que eu não tendo lido o livro, eu não nego a priori que um plagiário safado possa ser também, tá certo, um bom escritor quando decide escrever com suas próprias palavras. Tá certo? Também, pelos artigos do Fausto Wolff, eu acho que ele não sabe nem escrever. Ele não domina a expressão em língua portuguesa, de maneira alguma. Escreve de maneira ginasiana, às vezes. Mas, para não dizer que estou julgando o livro que não li, estou esperando ainda chegar a tal da Mão Esquerda. Mas mesmo que fosse um livro notabilíssimo, tá certo? Seria uma exceção, né, dentro desse panorama desértico da literatura brasileira, tá certo? No qual os dois grandes escritores que ocupam o espaço são o Luiz Fernando Veríssimo, com as suas, né, croniquinhas provincianas, tá certo? E sua propaganda anti-Bush e pró-PT, e o Paulo Coelho, que escreve como um garoto de 12 anos, né? Diz ele que ele escreve assim para imitar a fala popular. Digo, bom, mas quem imita um estilo, quem é capaz de imitar um estilo alheio, é porque tem o seu próprio, que é diferente daquele. Como eu nunca vi o Paulo Coelho escrever senão neste estilo, eu, cá entre nós, eu desconfio que ele não esteja imitando, eu desconfio que ele seja realmente um garoto de 12 anos. Ele escreve muito mal, muito mal. Eu nada tenho pessoalmente contra o Paulo Coelho, um sujeito muito simpático, mas não se pode levar a sério, vamos dizer, a literatura dele, que é apenas, vamos dizer, se você pegar todo aquele besterol do New Age, tá certo, dos anos 60 e 70, ele simplesmente fez uma antologia do New Age, né, e colocou aquilo em letra de forma. Quer dizer, a literatura no Brasil acabou. Ora, se acaba até a literatura de ficção, que é uma, vamos dizer, uma faixa, um nível mais popular da alta cultura, você imagina então o restante, quer dizer, o mundo das ideias, da filosofia, das ciências humanas, tudo isto, né, foi instrumentalizado de tal maneira, né, pela casta governante, que hoje em dia não é possível pensar nada fora daqueles slogans e daquele daquele conjunto de crenças mais ou menos pueris, que no fim das contas são pura propaganda eleitoral. Ou seja, a ascensão da esquerda no Brasil teve como resultado a morte da cultura superior no país. Eu creio que não há outro crime maior. Se você somar tudo o que aconteceu depois, narcotráfico, morte do Celso Daniel, mensalão, né, etc, etc, tudo isso é fichinha perto da morte da cultura nacional. Porque se você mata a inteligência do povo, o resto, tudo pode acontecer. Quer dizer, um povo que se torna incapaz de refletir sobre sua própria experiência, incapaz até de dizer para si próprio o que está acontecendo, quer dizer, ele está condenado a afundar na loucura e no crime. Então, vamos dizer, a causa de ordem cultural, ela em si mesma não parece criminosa, mas ela é a mãe de todos os crimes, né? Então, eu estou dizendo isso porque vocês não podem esquecer que é dentro dessa atmosfera que vocês vivem, tá certo? E muitas pessoas ainda querendo sair disso, ainda querendo viver uma... passar por outro tipo de experiência, ela, por assim dizer, tem uma espécie de rabo preso existencial. Estão, participam dessa mentalidade e veem as coisas mais ou menos com a medida e com as proporções que este tipo de cultura, quer dizer, da vulgaridade esquerdista, impôs a todo o país e que molda as consciências, não é isso? Então, quando eu comecei a dar o curso que ministra naquela época chamava-se Introdução à Vida Intelectual, um curso diretamente inspirado no título do livro do padre Celto Yange, La Vie Intellectuelle, é, eu tinha a ideia de que eu estava tentando uma coisa mais ou menos impossível, que era restaurar para um certo grupo de pessoas a medida certa do que é a vida intelectual, ou do que seria até vida acadêmica. Porque, embora o Brasil esteja lotado de universidades, eu digo, o pessoal não tem a menor ideia do que é estudo acadêmico lá dentro. Não tem mesmo. Quer dizer, você não pode falar de estudo acadêmico no lugar onde as pessoas simplesmente não leem livros. Note bem que, uma vez dando um curso de pós-graduação para pessoas que vinham com diplomas de direito, diplomas de ciências sociais, diplomas de filosofia, etc, etc, eu disse para eles que, em média, um estudioso acadêmico, ele, para se manter mais ou menos à tona, para ele conseguir se manter atualizado com a sua área de estudo, ele precisaria ler pelo menos 80 livros por ano. Quando eu falei 80, houve uma epidemia de ataques apopléticos na plateia. As pessoas jamais tinham ouvido falar uma coisa dessa e não tinham a menor ideia disto. No Brasil, uma pessoa que lê 3 livros por ano é cultíssima, tá certo? E é claro que, vamos dizer, os livros, os textos, eles são o material, são o documento básico em todas as ciências humanas, não é isso? Quer dizer, assim como você não vai poder estudar fisiologia sem você jamais examinar um corpo humano, não é possível você estudar história, direito, ciência política, filosofia, tá certo? Sem você ter acesso ao material básico que está todinho documentado em textos, a não ser na hipótese remota de que você tenha sido testemunha pessoal, tá certo? Dos ensinamentos de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, etc, etc. Quer dizer, às vezes você tem a oportunidade de conviver com o filósofo, como, por exemplo, teve o Mário Ferreira dos Santos, viveu aí, muita gente conheceu. Então, às vezes você, na convivência direta com o sujeito, você absorve até mais do que através dos livros dele, né? Aqui o pessoal acabou de publicar um livro, Jody Cockerell e Barry Cooper, que são editores da série das Collected Works do Eric Voegelin, publicaram agora um livro que chama-se Voegelin Recollected, quer dizer, recordações do próprio Voegelin, onde eles recolheram depoimentos de alunos e amigos do Voegelin, que haviam convivido com ele ao longo de toda a sua carreira, E você vê como essa convivência pessoal pode ter sido importante para os caras, às vezes mais importante do que a leitura dos livros deles. Mas, em geral, vamos dizer, o material com que nós lidamos é quase todinho constituído de textos. Tá certo? Isso não quer dizer que, vamos dizer, a filosofia seja uma atividade desenrolada, que se desenvolve em cima de textos, como dizia o Dr. Janotti. Os textos não são a matéria da filosofia, mas são o documento básico com que ela lida, e mais ainda em história, tá certo? Praticamente toda a atividade de pesquisa em ciências humanas, em direito, economia, etc, etc, é uma atividade de historiador. Você vai ter que sempre procurar, vamos dizer, as fontes primárias, etc, etc. Quer dizer, a técnica básica da história tem que ser conhecida. Ora, essa técnica básica às vezes não é nem mesmo conhecida dos estudantes de história, tá certo? Então, e a noção, por exemplo, de documentos primários, de documentos de fonte primária, é uma noção que na discussão pública brasileira já desapareceu por completo, como se vê nesse caso do Foro de São Paulo. Quer dizer, nós estamos em 2008 e ainda tem gente que discute se o Foro de São Paulo existe ou não, ou pelo menos se ele tem alguma importância ou não, se ele tem alguma atividade importante ou não, quando isto não é uma questão que possa ser discutida. Porque, veja, num processo judicial, numa investigação policial, numa investigação histórica, ou simplesmente em qualquer discussão intelectual que ser um pouco mais séria do que um bate-boca de bar, tá certo? Ou mais sério do que propaganda política, o documento de fonte primária é autoridade absoluta. A hora que você mostrou o documento de fonte primária, acaba a discussão. Quer dizer, não é que ele começa a discussão. Você pode divergir com relação, vamos dizer, à interpretação do documento, mas não, vamos dizer, à informação básica. Tá certo? Então, vamos dizer, eu mesmo divulguei vários documentos de fonte primária a respeito do Foro de São Paulo, e a gente mostra esses documentos para as pessoas e elas ainda continuam com aquela hesitação que eu chamei da síndrome do piu-piu. Quer dizer, será que eu vi um gatinho, será que não vi? O que mostra um estado de psicastenia gravíssima, entendeu? Então, o qual estado já é efeito dessa mesma decomposição intelectual que eu mencionei agora mesmo. Para quem hoje está observando a coisa do exterior, esse fenômeno é muito mais do que alarmante, ele é aterrorizante, porque isso nunca aconteceu na história do mundo. Eu já procurei para ver se em outras épocas, vamos dizer, de guerra, de revolução, de crise e tal, algum país passou por um rebaixamento de nível de consciência a esse ponto. Não encontro nada que se pareça. Quer dizer, quando você pegar, por exemplo, na Alemanha, entre as duas guerras, houve um rebaixamento intelectual formidável, mas isso não afetava, vamos dizer, a nata intelectual. Quer dizer, os intelectuais mais ativos estavam entendendo tudo que acontecia. O que a decadência existe ali, notavelmente, vamos dizer, na faixa, existe na classe letrada em geral, mas nos considerar no sentido quantitativo. Você vê, por exemplo, quando o Erich Wegelin, na conferência sobre Hitler e os alemães, né, ele acusa a universidade alemã dos anos 30 de não ter sabido reagir ao que estava acontecendo, porque ninguém enxergava, ninguém entendia, não percebia a gravidade dos acontecimentos. Ele tem toda a razão, mas acontece que naquela mesma época já tinha muita gente dizendo a mesma coisa. Né? No mínimo, tinha aquela figura extraordinária do Karl Kraus, que estava entendendo tudo e explicando tudo, e tinha muita gente que entendia tudo e explicava tudo, né? E foram esses mesmo que depois, logo depois, quando, vamos dizer, quando se oficializa o estado de coisa, eles vão tudo para o exterior, tá certo? E não vão para o exterior de mãos abanando, eles vão levando, vamos dizer, uma carga de experiência e de cultura formidável, com a qual vão fecundar várias culturas nacionais, como, por exemplo, a cultura do México, que é da cultura americana. Quer dizer, os alemães que vieram para cá deram uma contribuição efetiva. No Brasil também deram. O maior dos nossos historiadores literários, que é o Carpo, saiu justamente nessa leva, vindo da Áustria. Então, você pode dizer que houve um rebaixamento do nível de consciência alemã entre as duas guerras, mas um rebaixamento da média. Tá certo? Não dos intelectuais mais ativos. Agora, no Brasil, não há intelectuais mais ativos. O único intelectual ativo que tem no Brasil sou eu, tem um só. Não tem ninguém mais tentando entender o que acontece. Não confundam, vamos dizer, a atividade meramente jornalística, tá certo? Que você observa aí um pouco na Veja, no Reinaldo Azevedo, tal, que são as jornalistas que tentam informar os outros. Eu estou falando a reflexão em profundidade sobre as raízes da coisa, só eu estou fazendo, ninguém mais. Né? Quando você vê algum, vamos dizer, sujeito inteligente, sensível, que tenta expressar algo do que está sentindo, ainda assim, a alienação do sujeito em relação ao estado de coisa é tão grande que eu, quando vejo isso, caio de costas. Por exemplo, eu vi uma entrevista do Antônio Torres em que ele estava reclamando: não, agora não. Nós estamos numa situação onde qualquer opinião divergente é mal vista, etc, etc. Isso tudo é culpa do neoliberalismo. Eu digo, até parece que são os neoliberais, né, que estão proibindo os outros de falar. Quer dizer, ele sente o problema, mas ele não tenta sequer se informar. Quer dizer, o que é isso? Isso é incultura, isso é falta de cultura e falta de consciência de obrigação cultural. E olha que Antônio Torres é um escritor muito bom, não é isso? Muitas vezes também eu vejo o João Ubaldo Ribeiro, de vez em quando ele também reclama do politicamente correto e tal, e no dia seguinte assina um manifesto em favor de Hugo Chávez, né? Se bem que parece que ele disse que não assinou nada, né? Houve um zum-zum aí, mas ele até escreveu dizendo que não tinha assinado nada. Mas, de qualquer maneira, você não vê da parte de ninguém uma reflexão em profundidade. Eu acho, por exemplo, tudo isso que eu tenho escrito sobre o movimento revolucionário, isso se deve ao fato de que existe um movimento revolucionário na América Latina, né, hoje mais intenso do que jamais houve, e você simplesmente não pode compreendê-lo sem você rastrear a sua raiz no movimento revolucionário mundial que remonta até o século XIV. Quer dizer, você tentar saber de onde as coisas vêm, qual é a origem, né, e como essas correntes vão se avolumando, digo, bom, é o meio de entender o que aconteceu. Não tem jeito de você entender um estado de coisa sem você saber de onde ele saiu, sem saber a sua história. Não é isso? Eu não conheço ninguém que esteja preocupado com isto no Brasil. É como se não estivesse acontecendo nada, ou se não houvesse nada a compreender. Claro que está acontecendo muita coisa, é uma situação extremamente complexa, e, vamos dizer, a quantidade de neurônios que seria preciso investir para entender a coisa e poder mapeá-la é enorme. Não é isso? E, no entanto, não se vê nenhum esforço nesse sentido. Ao contrário, às vezes se vê é um esforço de ocultar um problema, porque você é parte interessada, ou de fechar os olhos para ele, porque você é vítima e você tem medo de saber o que está acontecendo. Então, uma espécie de conspiração entre o agressor e a vítima. O agressor quer se disfarçar para a vítima não perceber, e a vítima também não quer perceber, porque se ela perceber vai ficar com medo demais. Então, quer dizer, é um estado, vamos dizer, de inconsciência tão deplorável, tão miserável, que a gente não sabe se ri ou se chora, tá entendendo? Quer dizer, por um lado a coisa é muito triste, é para chorar, mas por outro lado é ridículo. É ridículo, porque não tem nada mais grotesco do que a covardia intelectual. Mas a covardia física a gente até entende. Ninguém quer morrer, ninguém quer apanhar, então pode sair correndo. Tá certo? Né? Eu me lembro que eu fui educado para jamais correr e jamais corri. Quando era moleque, não. Se tem que bater, a gente bate, tem que apanhar, a gente apanha. Agora, correr, não. Agora, hoje em dia, no Brasil, a regra número um, correr. Não é isso? Então, correr, não precisa nem ter o problema. Correr da visão do problema. Você... correr da informação, tá certo? Então, quer dizer, diante de uma coisa dessa, né, eu começo a pensar assim, mas quer dizer, qual poderia ser a minha função e qual seria a função deste curso no meio de tudo isso, né? Olha, eu não vejo outra saída senão tentar, vamos dizer, isolar desta decadência, isolar desta degradação, certo? Número de pessoas, certo? E treiná-las para que você tenha, vamos dizer, uma elite intelectual que seja, possa ser preservada para daqui 20 ou 30 anos, né, tentar restaurar alguma coisa do que possa ter sobrado do Brasil. Mas isso não quer dizer que eu possa fazer, realizar essa tarefa neste curso. Esse é um curso, meramente um curso de palestras. E a gente não pode formar uma intelectualidade na base de um curso de palestras. Você precisa de seminário, você precisa de trabalho de classe, você precisa de leitura sistemática, etc. Essa coisa que nós não podemos fazer aqui. Se a minha ideia de trazer um certo número de pessoas do Brasil para cá para tentar fazer isso é a única solução que eu vejo, se ainda for possível fazer algo. Mas que a situação é, já passou do calamitoso. Calamitoso era 10 anos atrás. Assim. Agora sim, agora nós estamos lidando com um paciente terminal. Né? Então, eu digo tudo isso para vocês terem ideia da gravidade da situação na qual vocês estão, tá certo? E para alertar que, se vocês quiserem sobreviver intelectualmente a isso, o esforço que vocês vão ter que fazer é muito maior do que imaginam no momento. Por exemplo, a gente vê que uma regra básica, né, a ser adotada, vamos dizer, nos estudos, por exemplo, de história da filosofia, história das ideias, é quando você pega um tema, você situá-lo historicamente e você não apelar para ideias, conceitos ou termos que sejam externos àquilo lá. Quer dizer, você não fazer analogias extemporâneas. Quer dizer, você não tentar explicar, por exemplo, quando você está explicando, sei lá, as ideias de Santo Agostinho, tá certo? Você não apelar a termos que o próprio Santo Agostinho desconhecia, porque não existiam no tempo dele. Tá certo? Então você tentar entender as coisas como elas eram na realidade da situação. Isso aqui é uma regra elementar. Só que, por exemplo, para você poder discutir Santo Agostinho ou Platão nos termos de Santo Agostinho ou Platão, você precisa conhecê-los. Isso é, vamos dizer, você quer entender algo de Platão, eu vou dizer o que você precisa ler no mínimo. No mínimo, você precisa ter lido toda a obra de Platão. Isso é o mínimo. Quer dizer, começa-se. Você pode começar um curso sobre Platão para alunos que leram Platão inteiro. Por quê? Porque eles têm o documento. E daí você, o professor, vai fazer a sua atividade analítica explicativa em cima do documento. Se não tem o documento, porra, nós vamos fazer o quê? Eu venho aqui para discutir o quê? Você quer que eu leia o Platão e conte tudo para vocês? Não vai, isso não vai funcionar. Está compreendendo? Então, mas quando você diz isso no Brasil, as pessoas já ficam assustadas, elas não querem isso. Isso quer dizer que não entendem a vida intelectual no sentido, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas vocês vão entender o que eu quero dizer, no sentido profissional da coisa. Eles só querem o amadorismo, querem ouvir falar, querem ter uma, vamos dizer, uma informação mais ou menos superficial que possa alimentar as suas conversas em casa, conversa de botequim, etc, etc. Mas eu digo, mas pegar no pesado e fazer o que tem que fazer, nem ninguém quer. Agora, se você não faz isto com relação, vamos dizer, aos pensadores antigos, à história, etc, etc, como é que você vai fazer com relação à sua atualidade? Porque na atualidade você não tem todos os documentos à disposição, né? Você tem só um pedaço e você vai ter que completar o resto com imaginação. Por exemplo, quando eu comecei a ler os documentos do Foro de São Paulo, que já são um calhamaço, a gente tinha juntado ali umas 400 páginas, só de atas das assembleias e grupos de trabalho, tinha umas 400 páginas. O José Carlos Graça Wagner tinha muito mais, porque ele coletou um monte de notícias. Ele tinha uma sala cheia de documentos a respeito disso. Né? Bom, lendo as atas, você claramente percebia que, além das atividades consagradas em ata, era absolutamente necessário que tivesse havido outras conversações e outras atividades, tá certo? Por assim dizer, extraoficiais, mas que talvez fosse a coisa mais importante. Quer dizer, se você reúne uma centena de líderes políticos, tá certo? Eles podem, no final das suas discussões, fazer uma declaração, mas não quer dizer que foi só isso que eles falaram. Não é isso? Quer dizer, você vai, por exemplo, você não pode entender a atividade do Congresso Nacional se você ler só as leis que foram votadas no final. Tem uma, vamos dizer, a atividade política propriamente dita, ela não é consignada em ata, tá certo? Então, bom, nós pegando as atas, nós temos que examinar aquilo e ver quais as atividades políticas que teriam que ter se desenvolvido necessariamente para que se pudesse chegar àquelas atas. Isso tudo você tem que fazer por imaginação. Então, pelo que foi consignado em ata, dá para você conceber, vamos dizer, a intensidade da atividade política e das conversações extraoficiais que houve. Tá certo? Agora, eu não tinha nenhuma prova disso, foi só anos depois que veio os dois discursos do Lula em que ele contou algo dessas atividades extraoficiais, e aí que nós vimos que eram, aquilo era o centro da coisa, né? Ele disse, por exemplo, toda a mobilização do Foro de São Paulo para dar suporte ao Hugo Chávez no plebiscito, mobilização internacional, né? Ele disse, foi isso que segurou o Hugo Chávez lá. Falei, bom, então a presença do Hugo Chávez no governo é um efeito do Foro de São Paulo, isso foi arquitetado dentro do Foro de São Paulo. Isso não está consignado em ata de maneira alguma. Se não fosse o Lula dar com a língua nos dentes, né, nós até hoje estaríamos na conjetura. Mas, ora, um historiador, ele tem que ter esta capacidade de, a partir dos documentos oficiais, ele poder analisar e saber quais são as atividades não consignadas em ata que foram necessárias para chegar naquilo e poder tirar algumas conclusões disso. Não conheço uma pessoa no Brasil que consiga fazer isso. Não tem mais ninguém. Isso quer dizer que as coisas estão acontecendo e você não tem mais cérebros capazes de processar o que está acontecendo. Não é isso? Então, para capacitar as pessoas para fazer isso, bom, precisa treiná-las nos procedimentos técnicos clássicos da ciência humana, da filosofia, etc, etc, etc. Mas quem quer fazer isso? Olha, eu posso, por exemplo, analisar a parte não escrita do Foro de São Paulo. Por quê? Porque eu fiquei anos examinando a parte não escrita da filosofia de Aristóteles. Se vocês leram o meu livro A Teoria dos Quatro Discursos, vocês vão ver que A Teoria dos Quatro Discursos é uma parte da filosofia de Aristóteles que não está escrita em parte alguma das obras de Aristóteles. Só que você analisando, você vê que para ele dizer as coisas que ele diz nos textos, ele teria necessariamente que ter pensado isso e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. E é exatamente isso que eu fiz na Teoria dos Quatro Discursos. Quer dizer, não é uma conjetura, é uma atividade puramente analítica. Então, assim como, né, por exemplo, se você se um sujeito vem te conta histórias de caçadas, tá certo? Bom, você sabe que ele tem cachorro. Ele não precisa dizer isto. Não é isso? E que se ele tem cachorro, então ele sabe como treina um cachorro para a caçada. Ele não precisa ter falado uma palavra sobre o cachorro. Você sabe disto. Não é isso? Pelo menos aqueles tipos de caça onde se usa cachorro. Não é isso? Então, para caçar pato voando, você não precisa cachorro. Você só pega o cachorro e depois vai buscar o pato. Tá certo? Mas se você vai caçar uma onça, ninguém caça onça sem cachorro. Então, mesmo que ele não tenha contado essa parte, você tem que poder adivinhá-la. Do mesmo modo, você lendo as obras de Platão e Aristóteles, você tem que poder adivinhar a parte não escrita, mas se você não leu a obra inteira, como é que você vai saber o que não está escrito? Hã? Isso quer dizer que antes de eu poder me aventurar na Teoria dos Quatro Discursos, eu tive que procurar aquilo em todos os textos de Aristóteles. Basta isso? Não, porque pode ser que algum aluno, algum comentarista de Aristóteles tenha documentado isso. Quer dizer, Aristóteles chegou efetivamente a ensinar isso. Então, se não está num texto direto, não está num documento de fonte primária, está num documento secundário. Então você tem que ver toda a documentação primária e toda a documentação secundária. Aí você tem um material inteiro na mão, Aí você pode analisar aquele conjunto para ver o que mais tem que ter acontecido ali sem ter sido registrado. Por ter feito isso com as obras de Aristóteles, eu sou capaz de fazer com as atas do Foro de São Paulo, que são uma coisa muito mais simples. Agora, se as pessoas não têm treino para isso, elas ficam totalmente desamparadas. Elas não são capazes de distinguir entre o que é uma análise e o que é uma mera conjeturação. Então, quando você dá o resultado da sua análise, elas acham que é uma conjeturação, que é um palpite, que é uma opinião como outra qualquer. Por quê? Porque elas não têm ideia do que é o trabalho científico realizado em cima dos textos. Então, hoje em dia, simplesmente, não há no Brasil mais pessoas qualificadas para isto. Tá certo? Eu não me considero o mais qualificado possível. Eu acho que eu estou formidavelmente abaixo da situação. Com tudo que eu tenho feito, e eu sou o que mais tem feito no Brasil, eu acho que eu não tenho equipamento intelectual suficiente para lidar com essa situação. Eu só tenho para lidar com certos aspectos. Eu vejo as deficiências enormes que houve na minha formação. Formação que foi adquirida, não foi dada, ninguém de universidade me deu isso aí. A minha formação foi extorquida, foi roubada. Eu tive que roubar, você está entendendo? Porque não havia em parte alguma. Eu tive que ir, como diz, abrir espaço com o cotovelo. Eu tive que descobrir as coisas das quais ninguém sabia no Brasil. Então, quer dizer, eu agi não como um menininho que entra na universidade e recebe chega lá e encontra uma intelectualidade brilhante, disposta, prontinha para passar tudo, generosamente tudo para ele. Não tinha ninguém, pô, não tinha ninguém, só tinha analfabeto, vigarista. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar diretamente nas fontes. Então, mais ainda, se eu saísse do Brasil e viesse estudar numa universidade do exterior, quem disse que eu ia obter isto? Podia ser que, por sorte, você caísse num ambiente onde tem isso, mas podia ser quando você caísse em outro, onde não tem. Sair do Brasil para estudar no exterior, muita gente saiu. Até aquele cretino do João Ricardo Moderno foi estudar na Sorbonne. Tem um monte de gente que estudou na Sorbonne, estudou em Louvain e não sabe de merda nenhuma. Por quê? Porque a grande época do ensino universitário europeu já tinha passado. Você não podia obter mais isto nas universidades europeias. Você só podia obter nos livros, nos documentos que ficaram de uma outra fase. Então, o que eu fiz? Eu procurei quais eram as fases melhores e quais eram as instituições melhores e fui perguntar o que se passava lá, o que se estudava lá, para eu poder obter o modelo. Como é que se faz, como é que se produz um verdadeiro estudioso acadêmico, como é que se produz um scholar. Quer dizer, eu fiz isso. Agora, eu tive que fazer do meu jeito. Você vendo pessoas que obtiveram isto por meios mais fáceis em outras épocas, como, por exemplo, o próprio Eric Voegelin narra reflexões autobiográficas, ou em parte o Carpo conta um pedacinho aqui, um pedacinho ali, então você tem ideia dos requisitos, do que é necessário para formar uma pessoa qualificada para atuar nas áreas de ciências humanas. O que é ciências humanas? Ciências humanas é aquilo que estuda a vida humana, pô, que estuda o que está acontecendo, pô, né? Então, por exemplo, a realidade de uma situação política só pode ser compreendida se você tiver os equipamentos intelectuais para isso. E no Brasil ninguém mais tem, e pior, ninguém quer adquirir, e a maioria nem sequer suspeita da existência desse instrumento. O que eu estou lhe dizendo aqui, por exemplo, a respeito de documentos de fonte primária, como analisando os documentos de fonte primária e de fonte secundária, você tem que ser capaz de reconstruir mentalmente as condições que os geraram, eu digo, isso aqui é o mínimo que se espera de um historiador, por exemplo. Agora, sem isso, como você pode saber o que se passa? Por adivinhação? Não é impossível que saia por adivinhação, mas não é o que geralmente acontece. Não se pode contar com isso, Então, dentro desse curso e de outras ocasiões onde eu tenho tido a oportunidade de falar, a gente lança insistentemente, este apelo. Vocês têm que estar conscientes da imensa deficiência da sua formação, mas imensa, brutal. Vamos dizer que o mais inteligente, o mais culto aí no Brasil é um analfabeto perto de uma escola profissional. No Brasil não há mais escolas, simplesmente não tem. Quando tem, é alguém, um setor muito especializadinho que não tem importância. Mas vamos dizer, nas áreas, nas grandes áreas da ciência humana, filosofia, ciência política, não tem mais ninguém. O que você ouve esses acadêmicos brasileiros falando do que está acontecendo é tão primário, tão ridículo, tão bocó, que a gente tem vontade de chorar, fica com piedade das pessoas, tá entendendo? Fico com vontade de interná-las no hospital, tá entendendo? Ou de dar cuidados maternos para elas, começar a dar mamadeira, trocar a fraldinha. Tá? Isso são todos, sem exceção. Eu não estou exagerando, não. É... Se você compara, por exemplo, se eu comparo o que se discute no Brasil, né, as discussões públicas no Brasil, com aquilo que a gente vê, por exemplo, no Eric Voegelin Forum, eu digo, os caras no Brasil estão tão abaixo, que eles não são capazes de imaginar do que se trata. Então, quanto mais você vê a situação se complicar, os problemas se avolumarem, ao mesmo tempo você vê os cérebros ficando cada vez mais desarmados para lidar com aquilo, isso não pode ter um resultado bom. Quando você vê que ao longo dos últimos 30 anos, outro dia saiu essa notícia, ao longo dos últimos 30 anos, houve 1 milhão de homicídios no Brasil, 1 milhão de homicídios ao longo de 30 anos, meu filho, isso aí é 10 vezes mais, tá certo? Do que a Inquisição matou em toda a Europa ao longo de 5 séculos. Né? E no Brasil tem gente que está assustado com a Inquisição. E vocês não têm medida do que significa 1 milhão de homicídios? Como é que vocês têm a cara de pau de falar, por exemplo, da guerra do Iraque? O Brasil é muito mais perigoso do que o Iraque. Por exemplo, o meu filho aqui está pensando em entrar para as Forças Armadas, todo mundo, mas eles vão... Começa a advertir vocês, eles vão te mandar para o Iraque, tá? Vai estar muito mais seguro no Iraque do que no Rio de Janeiro. Nós vivemos 12 anos no Rio de Janeiro, tá certo? Então, com a maior tranquilidade, manda o moleque para o Iraque, sabendo que ele vai voltar inteiro. Agora, se mandar para o Rio, não sei. É uma mera questão de Estado, você fazia as contas. Então, como é que chega a este ponto? Né? E você não tem uma cabeça capaz de analisar o que está acontecendo. Então, se você pegar toda a universidade brasileira, né, a explicação dos homicídios já está pronta, com 30 anos de antecedência. É a causa da miséria causada pela sociedade de classes. Isso já diziam antes da coisa ter acontecido. Eles já tinham a fórmula pronta, e essa fórmula que está sendo passada. E se você escreve uma tese dizendo isso, eles premiam a sua tese. E você pode até ganhar uma bolsa, um fellowship, uma coisa assim, tá entendendo? Quer dizer, como é possível uma situação tão desesperadora estar sendo lidada com tamanha leviandade, né? Então, às vezes eu me pergunto, por que as pessoas vêm no meu curso? Ela vem porque elas não aguentam mais este ambiente e querem uma coisa melhor. Eu digo, mas eu não posso ser o único fornecedor da coisa melhor. Isso aí é impossível. Não é possível que num país de 180 milhões de habitantes só tenha um respiradouro chamado Olavo de Carvalho. Isso é um absurdo. Hã? Quer dizer, eu não posso desempenhar essa função. Para vocês terem ideia do que eu estou fazendo, né? E de como essa situação me coloca a mim mesmo numa situação quase impossível. Veja, eu estou escrevendo 3 artigos por semana, mais do que qualquer outro colunista brasileiro. Tá certo? Cada artigo come um dia de trabalho, porque você tem que se informar, você tem que pensar um pouco, e daí você escreve. Né? Então, esses 3 artigos, o último vale por 2 artigos, porque é quase uma página inteira do Diário do Comércio. Então, são 4 dias por semana para escrever artigo. Mais um dia para ler 70, 80 e-mails, selecionar uns 20, 10 ou 20, para poder comentar no programa Throughout Speak na segunda-feira. E no meio disso ainda fazer conferências, né, dar esta aula mensalmente e de vez em quando sair fazer uma conferência aqui no Think Tank americano, né, escrever alguma coisa para a revista americana, agora estou fazendo um para a revista inglesa, o Salisbury Review. Como é possível um sujeito só ter que fazer tudo isto? É porque ninguém mais está fazendo. Sem contar que ainda tem a orientação pessoal que a gente dá para centenas de pessoas que escrevem, não é isso? E mais a contribuiçãozinha para o Mídia Sem Máscara, para outros sites, etc, etc. Quer dizer, é claro que é uma situação anormal. Quer dizer, mas quando você pega, né, aí descobriram, ah, existe um sujeito inteligente chamado Olavo de Carvalho, o que é que nós vamos fazer com ele? Ah, nós vamos massacrá-lo de trabalho. É? Para que ele tenha que produzir em quantidade, e a qualidade vai cada vez diminuindo mais, de maneira que inflaciona e gasta o sujeito. Quer dizer, então é o quê? É a sociedade antropofágica brasileira. Ele faz com o sujeito de valor exatamente o contrário do que tem que fazer. Eles vão preservar o cara para que ele faça somente a parte mais elevada que os outros não podem fazer. De escrever artigo de jornal contra o PT, qualquer um pode escrever. Para que precisa eu? É porque não tem mais ninguém sequer que entenda o PT. Para ficar contra é uma coisa, agora você entender o que eles estão fazendo é outra. De tudo que se escreve contra o PT, eu digo, olha, 99% é besteira. Baseado, às vezes, em uma visão totalmente falsa das coisas. Então, se não tem pessoas sequer para fazer análise política dos acontecimentos da semana, então você tem que chamar o Olavo de Carvalho para fazer. Daí a minha pergunta é para os meus alunos, e vocês estão fazendo o quê? Alguns estão assistindo aula minha há 10 anos. Então a pergunta é, você já terminou de ler as obras completas de Aristóteles? Você já sabe tudo que está no Aristóteles? Você já tentou, por exemplo, pegar essa tese do Olavo de Carvalho sobre as quatro discursos e conferir para ver as coisas que ele diz? Ele diz duas coisas. Primeiro, ele diz que a teoria dos quatro discursos não está nas obras de Aristóteles, fisicamente, não está nos textos. Segundo, que ela é exigida pela lógica dos textos. Eu gostaria imensamente que essa minha tese fosse conferida. Até se alguém dissesse, não, você está completamente errado. Eles nunca fizeram isso. Agora, se não faz isso, eu digo, como é que o conhecimento vai progredir, meu saco? Por exemplo, nos parágrafos finais do livro Jardim das Aflições, eu dei uma interpretação da história americana que hoje eu sei que está totalmente errada. Não, ela não está totalmente errada. A parte que está escrita está certa, só faltava outra parte igual. Eu ali hipertrofiei a atuação do elemento maçônico na formação americana e esqueci completamente o elemento cristão, que me parece, pela imagem dos Estados Unidos que chegava na época, década de 90, no Brasil, parecia inexistente. Depois que eu cheguei aqui, é que eu fui verificar e vi que cada um daqueles maçons era mais cristão, pelo menos, do que o Bispo Macedo, porra. Né? E a presença das ideias cristãs foi muito importante. Né? Então, eu vou até mostrar um livro para vocês. Olha aqui, Benjamin Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institutions of the United States. Esse é um livro publicado em 1880, qualquer coisa. É um clássico, que estava mais ou menos desaparecido e que agora foi reeditado graças à discussão que existe sobre o negócio de Estado e Igreja aqui. Mas mesmo antes de sair isso, eu já tinha aí coletado uns 40 livros sobre isso. Livros dos quais no Brasil eu jamais teria a menor notícia. Olha, o meu livro foi publicado, quando saiu a primeira edição? 95, deu 12 anos. Não teve um neguinho no Brasil, para me dizer, Olavo, você esqueceu esse pedaço. Fui eu mesmo que tenho que ler lá e descobrir que está faltando, que aquilo está. Do jeito que eu coloquei, fica falso. Porque é metade da realidade colocada como se fosse toda. Quer dizer, eu mesmo tenho que fazer a crítica do meu livro, por quê? Porque não tem ninguém capacitado para fazer. É horrível isso aí, é? Eu não me incomodo quando me corrige, ao contrário, eu agradeço. Esse eu estou estudando um negócio, né? E tem outro que está. Tem um pedaço lá que ele sabe mais e ele me corrige, vai. Eu boto aquilo na próxima edição do livro. Isso é normal, é assim que o conhecimento avança, porra. Ninguém é obrigado a saber tudo. Agora, no Brasil, isso simplesmente não acontece. É? Porque as minhas aulas, meus livros, meus artigos, não são consumidos como estímulo da vida intelectual, mas são consumidos como artigos de autoajuda, são consumidos como se fosse aspirina. Quer dizer, o sujeito pega aquilo para ele se sentir melhor. Eu digo, só que daí é o seguinte, você está usando isso como aspirina, quer dizer, isso não vai, só vai fazer efeito momentâneo, você melhora um pouquinho essa semana, semana que vem você está ruim de novo e eu tenho que te dar outra dose. Isto me obriga a uma produção quantitativa inteiramente absurda. Isso só serve para que eu me desgaste, que eu tenha que dizer mil vezes a mesma coisa, tá certo? Variando um pouco a forma, ou botando algum elemento novo, tá entendendo? Quando o certo é o seguinte, você tem que pegar o que eu te disse e você tem que aprofundar aquilo, você tem que estudar por sua própria conta. Ao longo de todos esses anos que eu tenho dado aula, eu só conheci duas ou três pessoas que fazem isso. Quando eu encontro um neguinho que diz, ah, eu li os livros que você indicou, eu tenho um orgasmo, porque isso é uma coisa tão rara. Eu digo, olha, se você não lê os livros que eu estou mencionando, acontece o seguinte, você não tem condição de discutir o que eu disse. Porque eu disse uma coisa, quer dizer, uma tese que eu elaborei em cima de documentos primários. Esses documentos, eles, se você analisar os documentos, você pode ou confirmar o que eu disse, ou mostrar ali algum pedaço que eu não disse, ou pode completar o que eu disse. Agora, se você não fez nada disso, das duas, uma, ou você confia em mim e simplesmente repete aquilo, tá certo? Ou você desconfia e sai me contestando e dizendo bobagem, que é exatamente o que acontece em quase 100% dos casos. Ora, é evidente que nem todo mundo pode se dedicar às tarefas de estudo acadêmico. Tem pessoas que têm outras vocações. Eu digo, mas meu saco, por que que essas pessoas então não se ajudam mutuamente para completar um completo serviço do outro? Hã? Não é isso? Tem muitos sujeitos que dizem, olha, eu não tenho saco para estudar esse negócio. Eu quero ter informação, mas eu não quero aprofundar. Mas eu quero ajudar de algum modo. Hã? Eu digo, qual é a capacidade que você tem? Você tem capacidade de organização? Você tem, se você é um bom fundraiser, então você monta uma organização, tá certo? E você vai levantar os fundos para poder continuar essa pesquisa. Uns anos atrás, a gente fundou um negócio que se chamava o Centro de Estudos Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, em homenagem ao grande historiador tunisino, que foi o primeiro sujeito que conseguiu, na análise histórica, juntar simultaneamente todos os fatores, fatores espirituais, econômicos, sociológicos, ele conseguia sintetizar tudo isso. Então, falei, bom, é isso que nós estamos precisando para entender o que está acontecendo na América Latina. Então foi, fizemos uma reunião, duas, tinha uma pessoa que nos ajudou, né? A gente reunia 12 estudiosos, todo mês reunia. Daí o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, imediatamente tinha que aparecer outro. Já acabou o dinheiro dele, eu vou juntar dinheiro aqui, vamos fazer isso aí. Aquilo era o trabalho mais importante que estava sendo desenvolvido no Brasil. Parou porque acabou o dinheiro. Entendeu? Então, aqui nos Estados Unidos você vê a multidão de organizadores, de fundraisers, de administradores que se mobiliza para possibilitar esse tipo de estudo. É uma multidão mesmo, né? Agora no Brasil, quando aparece um cara, você diz, ah, eu quero organizar um negócio, quero ajudar, né? O que que os outros fazem com ele? vira as costas para eles. Ah, você pegou o abacaxi na sua mão? Foda-se. É assim que faz. Então, é por isso que não há mais condições para a vida intelectual no Brasil. E não havendo condições para a vida intelectual, não existe condição sequer de você acompanhar o que está acontecendo e manter a sua cabeça um pouquinho em cima, tá certo? Da água, tá certo? Ou da merda, para você conseguir enxergar o que está acontecendo. Então, a gente vendo isso à distância, quer dizer, a distância não é tão grande assim, porque afinal de contas, a gente está distante fisicamente, mas 80% do que eu estou escrevendo é com relação ao Brasil. Mas vendo isso a uma certa distância e tendo condição de comparar, eu vejo que o que falta no Brasil para a gente poder analisar situações e saber o que fazer é 100%. Falta tudo. Falta os estudiosos, falta os organizadores, falta os fundraisers, falta tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada. Tá certo? Mesmo porque, quando as pessoas encaram essas coisas, elas não encaram de uma maneira com aquela. Onde, duas coisas que o americano tem aqui que eu acho formidável. Primeiro, é assim, é a sinceridade do esforço. As pessoas querem mesmo que as coisas deem certo, né? E segundo lugar, eles têm realmente o espírito prático. Eles querem fazer as coisas da melhor maneira. E se você tem uma ideia e o outro dá uma ideia melhor, mais que depressa o sujeito pega a ideia melhor e faz. Aqui eles gostam de boas ideias, você está entendendo? Agora, no Brasil ninguém quer a boa ideia, ele quer a ideia dele. E se o sujeito quer fazer a coisa de uma certa maneira e você demonstra que existe uma maneira melhor, a pessoa se ofende profundamente. Quer dizer, é um emocionalismo que vem junto com a baixa cultura e com a baixa consciência. É um emocionalismo à flor da pele, onde as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Eu não vejo três brasileiros se reunir para fazer qualquer coisa que três dias depois não ter um para cada lado falando mal dos outros dois. Quer dizer, isso significa assim, a falta de cultura, baixa de consciência, traz consigo a neurose, traz doença mental, porra. Isso aí é uma outra coisa que eu tenho insistido. A inteligência humana, ela é tão grande, ela é uma coisa tão enorme, tão enorme. O ser humano é capaz de pensar noções como absoluto, como infinito. É capaz de pensar noções como inexistência. Vocês pegam o bicho mais inteligente que tem, vê se ele consegue pensar algo como inexistência. Ele consegue pensar algo como possibilidade. E possibilidade remota. Nenhum bicho pega isso. O bicho pega no máximo uma latência imediata. Não é isso? Isso quer dizer que a inteligência humana, ela transcende infinitamente o necessário para lidar com os problemas imediatos da vida. Ora, mas se você tem essa capacidade e você não a desenvolve, ela não acaba por causa disso. Ela continua lá. Só que ela começa a funcionar ao contrário. Começa a funcionar contra você. Então ela vai criar o quê? Neurose, psicose, né? Terrores pânicos, etc, etc. E sobretudo, na situação atual, houve algum problema de transmissão aí? Na situação atual, onde a sociedade propicia a um número imenso de pessoas, muito mais do que elas necessitam para viver, a quase totalidade das pessoas ainda tem miséria, tem pobreza, mas para a maioria das pessoas, inclusive no Brasil, a maioria tem mais do que necessita para viver. Então isso quer dizer que os problemas práticos imediatos já estão resolvidos. E não adianta você pensar mais neles, porque não vai conseguir resolver mais. O que acontece? começam a surgir necessidades inexistentes, necessidades e carências e queixas inexistentes. E as pessoas se tornam hipersensíveis e doloridas. Por exemplo, eu vendo, isso acontece aqui também nos Estados Unidos, a gente vê, né? Por exemplo, nos filmes americanos agora, é assim, sempre que morre o amigo do mocinho, o mocinho pega o cadáver, né? Olha e dá um grito assim. Eu nunca vi isso acontecer no cinema até 1950. Ninguém gritava assim. Aliás, na vida real, né? Olha, morreu minha avó, não fiz isso. Morreu meu pai, não fiz isso. Morreu meu melhor amigo, que era o Dr. Miro, não fiz isso. Jamais pensei em pegar um cadáver e falar. Isso significa que não que as pessoas tenham se tornado realmente assim, mas é que na imaginação do pessoal do cinema, essa seria a reação normal. Absoluta intolerância ao fenômeno morte. É claro, se você tem uma multidão de pessoas, tá certo? Para as quais a noção mesmo de imortalidade da alma é impensável, né? Como é que essas pessoas que têm tantas coisas boas para desfrutar, como é que elas vão encarar a perspectiva da sua própria extinção? Quando o Woody Allen disse assim, eu não posso morrer porque isso seria um grande atraso para a minha vida sexual, ele fez uma piada, mas essa piada é verdadeira. Hoje você tem meios de satisfazer o seu instinto sexual e a sua fantasia sexual como jamais, né, Calígula poderia ter imaginado. Hoje qualquer caixa de banco, caixeiro de banco, empregada doméstica, né, pode satisfazer todas as suas fantasias sexuais. E daí ele pensa, mas eu vou morrer. É absolutamente intolerável. É mesmo para gritar. Quer dizer, criou uma geração de pessoas muito frágeis, muito bobocas. Tá certo? E deste tipo de atmosfera, vocês aí no Brasil já participam também. Aqueles que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão na classe média para cima. Todos já estão assim. Vocês têm acesso a mais benefícios e prazeres do que a humanidade inteira imaginou antigamente, né? E com tudo isso na mão, vocês sabem que vão morrer. Então o que você tem que fazer? Você tem que imaginar que a situação está pior, porque se você souber como ela está boa, você vai sofrer mais ainda. Então você tem que ficar falando de miséria, pobreza o tempo todo, para você imaginar que você tem algum problema que não é tão grave quanto a morte. Agora, pessoas que se deixaram, vamos dizer, infectar por isso, elas estão inutilizadas para a vida intelectual. Por quê? Porque a relação básica delas com a realidade já está totalmente falseada. Então, a primeira coisa teria que, vamos dizer, antes de começar a vida intelectual, tem que ter vamos dizer, uma espécie de psicoterapia para devolver o negro para a realidade. Falar, olha, a sua morte não é nem um pouco comovente. Tá certo? Né? Em segundo lugar, o número de satisfações que você está requerendo é muito maior do que você precisa. Tá certo? E existem necessidades reais que você, pela sua condição de pessoa de classe média, você tem que atender. Você não precisa mais correr atrás da sobrevivência. Em terceiro, você foi dotado de inteligência superior e você, se você não a aplica nas coisas para as quais ela foi destinada, ela começa a criar fantasia. Né? E começa, você imagina quanta fantasia o sujeito pode fazer nesta situação onde ele está tendo uma vida relativamente prazerosa que ele não mereceu, que ele não fez nada para merecer. E que vai acabar daqui a pouco. É horrível, é um inferno. Se você está nessa perspectiva, você vai ter que. Eu vou ter que primeiro devolver você para a realidade. E em segundo, você vai ter que fazer você entender que os seus problemas, em grande parte, derivam do fato de que você não atende ao chamado da sua inteligência superior. Você quer viver, tá certo? Como se fosse um bichinho, Mas você não pode ser um bichinho. Não, não tem mais jeito de transformar você em um bichinho. Você não é inocente. Você está sabendo tudo. Tá certo? E do mesmo modo que a inteligência humana é capaz de lidar com as noções mais abstratas, universais, e transcender infinitamente a inteligência animal, você imagina como é que fica um sujeito que, tendo esta inteligência, ele ao mesmo tempo acredita que ele é um animal, né? E que só busca na vida os objetivos próprios de um animal. A desproporção é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o sujeito tem que ficar louco. Quer dizer, você nunca mais vai poder ser um bichinho, você vai ser um ser humano maluco. Esse é o seu destino. Foi você que escolheu. Então, eu acho que com isto, com este apelo aqui à vida intelectual, nós podemos até encerrar esta aula, porque não vai dar tempo de entrar em outro assunto, mas acho que isso aqui tinha que ser, mais dia menos dia, isso tinha que ser dito. Então, muito obrigado.